Na Musical FM 105,7, os anos dourados com Mark Dining, Teen Angel e Diamonds, Little Darling. Teen Angel, Teen Angel. To you, lemon. 105,7 musical por opção, Anos Dourados, Everly Brothers, All I Have to Do is Dream e The Shadows com Tiki. Dream. Musical FM Anos Dourados. Anos Dourados para vocês. E a Beatriz nos traz aqui informações do Fats Domino. O Antoine Domino, New Orleans. Que beleza. Tem uma frase aqui que diz assim: uma vida saudável me mantém em forma. O segredo da minha felicidade são os bons pensamentos e a comida de New Orleans. Da onde é o Antoine Domino? Então, o Fats Domino, depois dos comerciais, mais Paul Anka, Dean Martin e Ray Charles. Eu volto já já. 105,7. Todas as noites, com exceção dos sábados, das 8 às 10, tem Anos Dourados na Musical FM. Jimmy Clinton, Venus and the Blue Jeans e Roy Orbison, Crying. Todas as noites das 8 às 10, Anos Dourados na Musical FM. Pra você agora tem, deixa eu ver aqui, ah, tá aqui, Dion, No One Knows e Roy Orbison, Blue Angel. Na máquina musical do tempo, os anos dourados com Frankie Ford. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem? Então tá bom. Fats Domino, Blueberry Hill. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem? Então tá bom. Fats Domino, Blueberry Hill. Musical FM de São Paulo, 105,7, os anos dourados. Hoje é quinta-feira, daqui a pouco, noite do flashback lá na Up and Down. E agora, Flying Machine, Smile, a Little Smile for Me. The Beach Boys, sucesso dele de 66, Sloop John B. We come on the Sloop John B. Peace. programação hoje. Parabéns, hein, Claudete? 105,7, os anos dourados pra vocês. The Herman's Hermit, no milk today. That's Domino. I want to walk you home. Break your heart. Saudade, Edir Gourmet, Blame It on the Bossa Nova e Bob V, One Last Kiss.